Hoje eu acordei bem cansado e nervoso, com a mente atrapalhada e fora do lugar. Pensamento a milhão, clima criminoso. Sinceramente, pô, não sei onde isso vai parar. Talvez seja a última música que eu vou fazer, ou talvez seja essa que vai me projetar. Mas eu nem tô ligando pra essas porra de sucesso. Nesse momento eu só quero é desabafar. Eu lembrei do meu passado, lágrimas desceu por tudo que passei até chegar até aqui. Minha mãe no hospital com 8 AVC, um câncer no intestino e com forças pra seguir. Eu me lembro do meu pai deitado ali no chão, tomando choque do SAMU pra reanimar. Uma semana depois do acontecido, tava eu no cemitério vendo ele enterrar. Só quem sabe o que passei pode me dar razão, e sempre quem não conhece faz suposição. Nem escuta, parça, o meu despertador tocar. Antes do galo cantar, eu já tô em ação. Quem me vê curtindo a vida final de semana, me vê em cima dos palcos assim quebrando tudo. Nem faz ideia da minha mente, todos os meus dramas, quanta humilhação sofrida e ficando mudo. Quantas vezes já pensei em desistir disso aqui, ao mesmo tempo vejo que nada pode suprir. Desistir do que se ama é um ato covarde, é munição pra inimigo que quer isso aí. Quem se lembra do barraco todo alagado, eu acordando com lama no meu travesseiro, dividindo o mesmo espaço com barata e rato, sem janela e sem chuveiro, quente no banheiro. A humildade de um rei é seu maior tesouro, mesmo ele estando montado numa CB1000, posso tá portando os kits e os cordão de ouro. Não vacilo com garrucha mesmo de fuzil, pois a dificuldade ensina tudo o que precisa. Só reconhece isso quem já esteve na luta. São vários pesos e confrontos em nosso interno, que às vezes ser um louco ameniza e ajuda. Tentar canalizar a raiva que eu sinto é foda, perdoar é mais difícil, cadê a confiança? Tempo pra chorar não tenho, essa é a vida adulta. Não posso fraquejar perante a minha criança, jamais quero que ele me veja como um derrotado, ou na porta do hospital implorando socorro. Peço a Deus que ilumine todos os nossos passos, porque por ele eu mato rindo e também eu morro. Fé, fé, fé, fé. Papai, fé, eu tô aqui, eu nunca vou sair do seu lado.